L263, ondas médias, super rede boa vontade, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. ZYR154, ondas curtas, 49 metros, super rádio boa vontade, 6.160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ZYH521, ondas médias, super rádio cristal, 1.350 kHz, Salvador, Bahia. São emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Sintonizou. O coração bateu feliz. Super Rede Boa Vontade de Rádio. Sintonizar faz bem. Na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Um momento de paz. Você, em sintonia com Deus.